Família e Companhia Limitada, com Edeli Tapia. Olá, tudo bem? E a família, como vai? Um dos grandes problemas de nossas famílias hoje é a drogadição. A família que não tem o problema instalado em casa tem dificuldade para dormir, em razão deste mal que ronda qualquer casa. Rica ou pobre, culta ou ignorante, espiritualizada ou adepta ao ateísmo, todas as famílias estão sob risco. E não existem mais pudores. A droga que era consumida às escondidas, agora é usada e oferecida nas calçadas, a qualquer hora. Discutem-se políticas públicas de combate às drogas, fala-se até em uma epidemia, fala-se que o crack é o mal do século. Aliás, fala-se muito. Congressos, fóruns, seminários, e a conclusão a que chegam é que não há conclusão. Não há consenso sobre como enfrentar o problema. Existem várias receitas, mas nenhuma com garantia de eficácia. O consenso só se dá quando o conselho dos nossos avós vem à tona. É melhor prevenir, porque ainda não inventaram um remédio para esse mal. Nem números exatos sobre o tamanho do problema nós temos. Pesquisas dizem que o Brasil é o maior mercado consumidor de crack do mundo, mas ninguém sabe quantos estão imersos neste lodo. O que se sabe é que para cada dependente existem 15 outras pessoas diretamente afetadas. A ausência de uma política eficaz de combate às drogas faz com que os setores da saúde e assistência social se sobrecarreguem e a polícia não consiga resolver tantos crimes contra o patrimônio e a vida. Rouba-se e mata-se em nome do vício. Se os profissionais da área não sabem o que fazer, imagine então os pais e mães que não têm qualquer formação em medicina, psicologia, pedagogia, assistência social e têm que resolver o problema quando os filhos são vítimas da dependência química. Apesar de também serem vítimas da drogadição e ainda estarem sob o risco da codependência, os pais e as mães ainda são considerados culpados pela opinião pública pelo vício dos filhos. Segundo o entendimento da maioria, eles não teriam dado a educação, o afeto, a correção que os filhos precisavam. Será isso verdade? O que eu sei é que tem muito pai e mãe por aí que não está preocupado com a formação dos filhos. Mas eu conheço também muita gente que fez tudo e um pouco mais e mesmo assim viu o filho nas drogas. O que eu tenho percebido é que grande parte dos pais irresponsáveis não tem mesmo uma formação adequada para conseguir a prevenção. E muito menos tentar uma intervenção e recuperação. E quando saem em busca de ajuda, não encontram na rede pública. E na particular, os custos são altos. Nós precisamos de formação, informação. É isso que vai deixar a família vacinada, imunizada contra o mal das drogas. Nós precisamos de pais formados e prontos para agir, assim que a ameaça for detectada. Mas quem lhes dará formação? Quem os motivará a buscá-la? A gente precisa falar mais a respeito desse assunto. Mande e-mails, sugestões, críticas, perguntas. O nosso novo e-mail é família@cbncascavel.com.br.